Rádio Nova Cidade FM. 87,9 MHz. Você sabia que uma aqui no Produções, a voz da sua propaganda está pronto para te oferecer uma experiência única na gravação da sua publicidade em áudio ou vídeo. O processo de gravação é feito com equipamentos de alta performance, garantindo o áudio puro, cristalino e definido. Receba sua mídia na tela do seu celular em qualquer parte do Brasil. Entre em contato pelo WhatsApp 87 999 90 0081. Aqui no Produções. É rádio, serviço, é informação. Atenção, emissoras que formam a Rede da Sorte. Atenção, senhores operadores, para o top de 5 segundos para a formação da maior rede de rádios do Nordeste. Grande Serra FM e Arari FM de Araripina, Pernambuco. Pop Brasil FM de Trindade, Pernambuco. VPFM de Ouricuri, Pernambuco. Salgueiro FM, Talismã FM e Asa Branca FM, Salgueiro, Pernambuco. Objetiva FM, Exu, Pernambuco. Vale do Rio Brígida FM, Granito, Pernambuco. Luar do Sertão FM, Moreilândia, Pernambuco. Sistema Betoson, Parnamirim, Pernambuco. São José FM, São José do Belmonte, Pernambuco. Nova Geração FM, Cabrobó, Pernambuco. Orocó FM, Orocó, Pernambuco. Educadora FM, Belém de São Francisco, Pernambuco. Veredas FM, Simões, Piauí. Rádio Cidade FM, Caridade, Piauí. Boa Esperança AM, Padre Marcos, Piauí. A partir de agora, vai começar o maior evento do sertão e do Araripe. Prepare o seu coração. Rede da Sorte, Araripe da Sorte e a Sorte do Sertão, com prêmios toda semana pra você. E com vocês, os locutores. Olá, muito bom dia! Eu me chamo Clébio Vieira para mais um domingão de alegria, para mais um domingão de emoção aqui na Rede da Sorte de premiações. Um domingão de alegria para mais um domingão de emoção aqui na Rede da Sorte de premiações especiais no especial de São Pedro. Último domingão do mês de junho e eu desejo a você muito boa sorte para que você possa realizar os seus sonhos. Viva São Pedro! Viva São João, viva a Rede da Sorte, que é prêmios de montão, e essa premiação. Viva São Pedro, viva São João, viva a Rede da Sorte, que é prêmios de montão, e essa premiação é especial para você realizar os seus sonhos. E aqui ao meu lado está ele, Luiz Van Rodrigues, muito bom dia, seja muito bem-vindo, amigo. Muito bom dia, Clébio Vieira, bom dia para toda a nossa equipe, bom dia para você aí do outro lado, que a partir de agora passa a sintonizar nas emissoras que fazem a Rede da Sorte. Estamos chegando nesse domingão de alegria para finalizar o mês junino, mês do São João, promoção Mês do São Pedro, com mais uma premiação sensacional aqui na Rede da Sorte. A gente deseja o nosso bom dia para você que acompanha a gente a partir de agora na região inteirinha, pessoal do Sertão do Araripe, no Sertão Central, quem está com a gente aí também nos vizinhos estados do Piauí, aquele abraço, muito bom dia, muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje no quarto prêmio, premiação sensacional. Hoje você vai levar para sua garagem lindo Fiat Mobi 0 km e Honda Start 160. Tudo isso só no quarto prêmio, já já. Eita coisa boa, quem ganhar o quarto prêmio vai levar carro novo, moto nova, moto 0 km e carro novo. E só lembrando, tem novidade, viu? Tem novidade para o próximo domingão, mês de julho, já começa bastante quente aqui na Rede da Sorte. E você de casa, não perca a nossa programação do próximo domingo, que a gente vai repassar no longo do nosso sorteio. Você vai se impressionar com essa premiação, que a Rede da Sorte sempre surpreenda as pessoas com as premiações e tirar o fôlego. E é mais uma que a Rede da Sorte prepara para você. Eu tenho certeza que muita gente pediu essa premiação desse jeitinho, e a Rede da Sorte hoje atendendo o gosto e a escolha do pessoal de casa, dos clientes amigos, que diz assim, ó, eu queria desse jeito, desse jeito, desse jeito. E agora vai vir a premiação dos seus sonhos aqui na Rede da Sorte, que aqui a gente realiza. E falou em realizar sonhos, começando, né? Mais uma extração. Vai começar. E para começar, precisa das meninas. Exatamente. É isso? A gente já cumprimenta você que se liga na tela da TV Pé de Serra. E a gente convida para cá as meninas que comandam o Globo e Painel da Sorte. Então vem para cá. Geiciane, Regina e a Leandra são as meninas que mandam aquela energia positiva, aquela vibração positiva para você aí do outro lado, sempre te desejando muito boa sorte. E claro, comprou, acreditou, ganhou. Aqui na Rede da Sorte não acumula. Toda semana tem um montão de prêmios e fica na expectativa, que hoje, sem dúvida alguma, é o seu nome que nós vamos chamar para o nosso time de ganhadores. Apresentar também, Clébio, nosso painel da sorte, bolas enumeradas do 1 ao 75, Clébio Vieira. Tá aqui o nosso painel, e agora eu vou pedir para que elas coloquem todas as bolas do 01 ao 75 do nosso globo, do nosso painel para o nosso globo, e você de casa confere juntinho da TV Pé de Serra, na tela da TV Pé de Serra, do nosso Instagram, na rede social da Rede da Sorte. As redes sociais é Instagram, Facebook, também no YouTube Rede da Sorte. Você acessa e vai assistir ao vivo o Luizão, é o galão aí de novela. Dois galão, eu e você. Eita coisa boa, você vai assistir a gente visual, né? Não é só áudio, agora visual, os nossos telespectadores, do outro lado da telinha aí, acompanhando mais uma extração da Rede da Sorte. Então, eu abraço você desde já. Meu abraço, muito boa sorte. Hoje que tem essa premiação especial, carro novo Fiat Mobi Like 0 km e mais uma linda moto CG 160 Start. Olha só, eu já conheci o Fiat Mobi, estive com ele na última sexta-feira, aqui na cidade de Araripina, na região do Araripe. Lindo carro, olha só, você que busca economia, você que busca qualidade e conforto, tudo isso você encontra no lindo Fiat Mobi com a sua tecnologia 3 cilindros. Comprou, acreditou, desde já lhe desejando muito boa sorte. Vou falar em boa sorte, o Fiat Mobi e a Honda 160 Start daqui a pouquinho no quarto prêmio, mas a gente começa com você, a partir de agora, trazendo os 10 giros da sorte. São R$500 cada um, presentão para você começar muito bem a semana, e você já acompanha tudo na tela da TV Pé de Serra, Clébio Vieira. Que coisa boa, o primeiro giro da Rede da Sorte saiu, tá aqui, é o 61.641. 61.641, foi esse o primeiro giro. Bora para o segundo giro desse domingão. Pode aumentar o volume do seu rádio, que começou o maior show de prêmios do rádio brasileiro.